andrecedesmoral.com.br. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudade do meu amor. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudades da minha flor. Adeus capital, eu vou voltar pro sertão. Adeus para as baladas e as festinhas da cidade. Chegou a hora de escutar meu coração. Foi lá no mato que eu deixei minha metade. Essas boates não combina com vaqueiro. Sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro. Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida. Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida. Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida. Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudade do meu amor. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudades da minha flor. Eu tô voltando pro mato. Adeus capital, eu vou voltar pro sertão. Adeus para as baladas e as festinhas da cidade. Chegou a hora de escutar meu coração. Foi lá no mato que eu deixei minha metade. Essas boates não combina com vaqueiro. Sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro. Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida. Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida. Vocês, o vaqueiro tá de partida. Eu vou voltar pra vaquejada, mulher da minha vida. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudade do meu amor. Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior. Me deu saudade do gado, saudade está. É o sucesso todo do vaqueiro, mão de forró, Viana. Tem que respeitar o homem.